الله لي ولكم. Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, presta testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Os dias se passaram e chegou ou se aproximou o momento de eu partir. As palavras são do Sheikh. O meu tempo de serviço junto com vocês está se encerrando e se encerra por pouco tempo está se encerrando. Escolhi um assunto para que seja o final. Esse assunto ele vai perdurar durante 6 ou 7 sermões, inshallah, que é Sira, a vida, a trajetória do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a trajetória pura do homem mais puro, do nosso querido e amado, escolhido por Allah, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. E desde já eu digo, se alguém de vocês tiver alguma opinião sobre o assunto, seria muito bem aceita a opinião de cada um de vocês. A primeira parada onde iniciaremos a trajetória do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam é dizer a personalidade mais nobre e mais importante que surgiu na face da terra é o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele é a pessoa mais importante dos filhos de Adão. Era chamado também de Abu al-Qasim, al-Qasim, um dos filhos dele. O nome dele é Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Também tinha o nome de Ahmad. Também tinha o nome daquele, o delatador, aquele que deleta, deletador, al-Mahi, que deletou todos os pecados. Ele tinha o nome do Al-Hashir, o congregador, pois ele é o selo dos profetas e ele que vai congregar todas as nações junto a ele. Al-Aqib, ele é o selo dos profetas, ele é o mensageiro da misericórdia, ele é o mensageiro do arrependimento, ele é o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seria bom atentar para o nome dele, para que ninguém caia na armadilha de não saber o nome do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele é Muhammad, filho de Abdullah, portanto o pai dele se chamava Abdullah. Filho de Abdul Muttalib, o avô dele se chamava Abdul Muttalib. O bisavô dele se chamava Hashim. Filho de Abdul Munaf, o Quraishita, o árabe. Então é Muhammad, pelo menos Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, esse é o nome dele, do pai dele, do avô dele. Hashim é um dos ascendentes dele e assim por diante. Ele vem da descendência, descende de Ismael. Ismael, filho de Ibrahim, que a paz de Allah esteja com eles. Allah fez surgir todos os mensageiros e profetas da descendência de Ibrahim, alayhi salam. Todos os mensageiros da nação israelita vieram descendentes de Ishaq. Portanto, Ibrahim teve um filho Ishaq e teve um filho Ismael. Todos os mensageiros de Israel e filhos de Israel nasceram, descenderam de Ishaq. E o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam descendeu de Ismael alaihi salam. E esse é o ponto de divergência, da inimizade dos judeus, que jamais aceitaram um mensageiro da descendência de Ismael, um árabe. Eles queriam que fosse deles, da parte deles. Allah escolheu o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como diz no hadith: por certo, Allah escolheu Kinana, é uma tribo descendente de Ismael, e escolheu de Quraysh Kinana, e de Quraysh escolheu Bani Hashim. Quer dizer, Allah foi escolhendo as melhores tribos e me escolheu o mensageiro de Bani Hashim. Quem escolheu o mensageiro foi Allah Azza wa Jal. Então ele é da tribo de Bani Hashim, o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mãe dele, o nome dela, Amina, filha de Wahb. Eles se encontram no parentesco no quinto avô, no quinto bisavô, vamos dizer. Nasceu o mensageiro Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, nasceu numa segunda-feira do mês islâmico chamado Rabi' al-Awwal. Isso é concreto. Segunda-feira, Rabi' al-Awwal, nasceu o mensageiro Muhammad. Falaram que pode ser dia 2, 8, 10 ou 12, isso não importa para nós. O mais importante e certificado que foi numa segunda-feira do mês de Rabi' al-Awwal, do ano do elefante, Am al-Fil. E é citado a história do elefante quando Abraha veio para destruir a Kaaba e Allah a protegeu. E todos vocês sabem a história. Nasceu no ano 750 depois de Jesus. Antes. Nasceu órfão de